de não ter sentimento. Você não tem um pingo de ilusão. Como é que tem coragem de me procurar depois de acabar com o meu coração? Eu demorei pra organizar a minha vida. Não vou deixar você bagunça outra vez. Uma vez ex, pra sempre ex. Esquece que um dia eu fui seu. Esquece que um dia eu te amei. Desapaixonei. Desapaixonei. Esquece que um dia eu fui seu. Esquece que um dia eu te amei. Desapaixonei. Desapaixonei. Desculpa, hoje não sou mais seu. O amor que um dia eu te dei. Não ter sentimento, você não tem um pingo de ilusão. Como é que tem coragem de me procurar depois de acabar com o meu coração? Eu demorei pra organizar a minha vida. Não vou deixar você bagunçar outra vez. Uma vez ex, pra sempre ex. Esquece que um dia fui ser. Desculpa, hoje não sou mais seu. O amor que um dia eu te dei.